andrecedesmoral.com.br. Devoa, o francês da lampada. Olha a lampada aí de novo, vem balançando todo o corpo. Lampada é um jeito sensual, você dançando é fenomenal. Olha a lampada aí de novo, vem balançando todo o corpo. Lambada é um jeito sensual, você dançando é fenomenal. Aqui ó, se preparou, agora vai. Pega a bunda e pina e joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Pega a bunda e pina e joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Quem quer lambada dá um grito, quem quer lambada dá três gritos. Lambada é um jeito sensual, você dançando é fenomenal. Que a lampada dá um grito, que a lampada dá três gritos. Lampada é um jeito sensual, você dançando é fenomenal. Prepara-te, a hora vem. Pega a bunda e pina e joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Pega a bunda e pina e joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Pega a bunda e pina e joga. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, pega a bunda e pina e joga, joga, joga, joga, joga, joga, pega a bunda e pina e joga. Devoa, o francês da lampada. Olha a lampada aí de novo, vem balançando todo o corpo. Lambada é um jeito sensual, você dançando é fenomenal. Olha a lambada aí de novo, vem balançando todo o corpo. Lambada é um jeito sensual, você dançando é fenomenal. Prepara-te, a hora vem. Pega a bunda e pina e joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Pega a bunda e pina e joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Quem quer lampada dá um grito, quem quer lampada dá três gritos. Lambada é um jeito sensual, você dançando é fenomenal. Quem quer lampada dá um grito, quem quer lampada dá três gritos. Lambada é um jeito sensual, você dançando é fenomenal. Prepara-te, a hora vem. Pega a bunda e pina e joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, pega a bunda e pina e joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, pega a bunda e pina e joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, pega a bunda e pina e joga. André Cedes, o mural de Ibi Koala. Devoar, el seductor da lã.